departure from runway 10 after departure. Left turn. Salvador departure control frequency 120.8 and standby for squawk code. Correction, your squawk code is 5120. 5120 American Line 238. You're changing first flight level on Leopard position, Lima Echo, Papa Oscar Delta. And after changing flight level on position Negon, November Echo Golf Oscar November to flight level 400, and then as filed. Roger, we copy all the altitudes initially 360, and the rescue will deal with them. And we request pushback and start with you. Roger, you're clear to start up. Pushback coordinating with Infraero Company. Call me for text to American Line 238. Roger, Mesa Brigado, we are clear for push, and Doug, you will call for taxi instructions from American 238. Agora sim, prossiga. Confirmando que você está prosseguindo via litoral ou já está com a proa do RMAR? Inicialmente prossiga via litoral, guardando coordenação com a torre, hotel Oscar Zulu. Hello, departure control. Good morning, go 1621. Good morning, go 1621. Radio contact on departure, climb flight level 360, dial departure. Departure climb, flight level 360, dial departure, go 161. Para UP Zulu 10, qual seria a provável saída? Gente, qual o destino? Guarulhos. Provável saída da Ilha da Bridge. Provável é a Ilha da Bridge. 5595, informação Kilo. Autorização para Porto Seguro? Gente, 5595, pronto, cópia. Pronto, cópia. 5595, autorizado Salvador Ilhéus, via Golf 677, nível 140, decola da pista 10, curvando à sua direita, realiza o perfil da saída coral, aciona o código 0260, controle em 120 decimal 80, o trip 5595. Só confirma, seria Porto Seguro? Negativo, aqui está Ilhéus. Ciente então. Autorizado Ilhéus, pela Golf 677, nível 140, decolando da pista 10 com curva direita na saída Coral. Bonde 0260, controle 1208, Brito, 5595. Correto, chame pronto para o pushback acionamento, 5595. Paraná, parou o push. Salvador, eu vou no 094, informação Kilo, autorização Fortaleza. Salvador, Salvador, bom dia, eu vou no 864, informação Kilo. Bom dia, voo no 864. Passando identificação, voo proa de TAP, descendo 050. Proa de TAP, 050, voo no 864. Potência Juliette. E Alfa, reportante da Juliette, 1561. No 094, aguarde um minuto, cópia. Perfeitamente. Para o Tarsila. Hotel Oscar Zulu para cruzamento Chametou agora, 118.6. 118.6, bom dia. 8, de estacionamento, não sei. 238, call me on gate number 8 for a taxi until the whole point of runway 10. Register, we will call you at beam gate 8. We will stop at beam gate 8 and then call you for permission for the taxi. Roger, thank you. Voo no 561, autorizado a ingressar via Juliette, portão 02. Via Juliette 02, no 561. No 648, vai dar passagem a um Boeing 757 da American Airlines, após vai iniciar o pushback, aguarde a autorização, no 648. Gente, aguardando, 648. Golo 791, bom dia, passando identificação, desça para o nível 050, chegada bom. 050, na bom, Golo 791. American 238 is ready to taxi. You are clear to taxi to hold point of runway 10 via April number 1, India and Alpha. On hold point of runway 10, call tower on frequency 118.6 and Altimeter setting 1016, American Light. 25.10, if enable 133.25, 1621. Have a nice day. Have a nice day. Após a passagem do Boeing 757 da American Airlines, a sua retaguarda é autorizada a acionar e pushback em coordenação com a equipe de solo infra-aero, no 648, após a passagem do Boeing que se encontra na sua retaguarda. Bem, após a passagem 57 da América, autorizado o acionamento, pushback, coordenação, chamada ataque. Boa no 648. 0094.4. Pronto, prossiga. Autorizado Salvador Fortaleza, via Pesulu 19, Bangu após DCT, Opoku após, conforme rota do plano, nível 370, saída Momo após transição Froti, decolada pistão 10, curvando à esquerda, código 5112, controle 1208. 094, autorizado Fortaleza, 370, a Pesulu 19, Bangu, direto a Opoku. E depois a Pesulu 18, saída bom, transição Froti, pista 10, curva à esquerda. Transponder 512, controle 208. Correto, chame pronto, portão 4, no 094. Varela. Muito urna. É. Gol 864, desça para 2010. Quem negar, 1016. Você não para 2000, quando 016, gol 864. Para o táxi, o voo 648, está com 85 a bordo, 2 horas e 45, alterna Salvador. Tino 648, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistão 10, vem de Alfa, no ponto de espera da torre 1 no noite, decimal 62, ajuste 1016, 1096, 1648. Autorizado via Índia Alfa, ponto de espera estimação 286, ajuste 1096, gol 1648. Tem condição de voar na proa 0904 minutos e após assumir rotatória? Gente, mantenha a proa 090 por 4 minutos, após foi proa da rotatória, a separação para sequenciamento, é com o 090. O 791 reduzindo 2, 209, descendo agora para 4 mil pés. QNH 10 no meio. Para 220, 4 mil, 10, 5 no meio. Correto, número 3 na aproximação. Boa noite, 64. Autorizado, LS X-Way, reporte final estabilizado. Sistema TV, irá na resposta nacional do SCA, da PSA 10, voo 1864. Salvador Fletcher, bom dia, American 238, passing 2000 for flight level 360. American 238, radar contact on departure, climb flight level 360, Momo departure. Roger, Momo departure and unrestricted climb to 360, requesting a high speed climb if able. That's clear, American 230, climb flight level 360. Roger, 360, high speed approved, American 238. Salvador, muito boa tarde, Golo 648. Golo 648, contato radar na decolagem, saída fuga, suba para 370. 370, Golo 648. Eco Zulu November agora autorizado agora pro da rotatória Eco Zulu November. Gente, já autorizado com pintar à direita, final da 17, aguardando para chamar a torre. Correto, está agora a 10 milhas noroeste de Salvador, Eco Zulu November. Salvador, bom dia, azul 4207, da Silo, para Santos Dumont, nível 340, por isso que autorização de trás. Aeroporto 1864. 1864, chame 218.6. 186, boa. Eco Sul 1-Novembro, chame agora a torre, 118.6. Torre 126, novembro. Bono 791, descendo para 2 mil pés, que negar no zero no meio, autorizado LS, X-Ray Capiteiro no zero, reporte estabilizado. S2016, portará no X-Ray estabilizado. Bono 791. 4-0, 3-1-1-0, Smart Luz do Barbacena, decola 10 curva direita, Tael, Leto Atos, direto Brit, transponder 5121, controle 208, azul 4207. Treinamento correto, chama pronto, portão 01, azul 4207. Prato. Carajão no 8 na escuta do controle? Sim, escuta do controle, tranquilo. Carajão no 8, acende a identificação. Identificou o Carajão no 8, está de viagem descida. Carajão no 8, contato radar estabelecido, 48 milhas no nordeste do VR de Salvador, vai na proa de Bolsa para interceptar a chegada a Bolsa e desça para o nível 050. Então vai na proa de Bolsa, chegada a Bolsa, 050. Correto, que negão no 0 no meio. Todo Salvador, está passando o negócio aqui mais, para Rio Grosso, Salvador, seguindo para 1500, para 1500 da Salvação Fio. November Yankee Mike, prossiga via corredores, reporte Paripo. Via corredores, reportar a Paripo, November Yankee Mike. American 228, contact Recife Century, 125 decimal 45, if unable 134 decimal 50. Okay, 125 decimal 45, back up 134 decimal 0, American 228. Oxanel 6200, acena identificação, destacar o 050, chegada Mari, QNH no 0 no meio. Bono 791, complete a aproximação, torre agora 186. 186, graças. 791. T48 chama agora, Centro Recife, 12545, alterno 3450. 2545, 3450, 6648. Correto. Aprovado via Alfa, reporta S da Juliette. Alfa, reportar S da Juliette, voo 1864. Solo Salvador, gol no 094, pushback, acionamento, posição 4. Gol no 094, autorizado acionamento, pushback, coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi, 094. Autorizado, chamada para o táxi, gol 094. No 194, coordene com a equipe de solo em flare, de modo a fazer o pushback, deixando o ataque sua Juliette livre para a aeronave ingressando. Deixamos a Juliette livre para ingresso no ataque, bom 094. No 864, aguarda antes da Juliette. Aeronave no portão 4, finalizar o pushback após ingresso. Aguarde antes da Juliette, no 864, tá bom? Ok, vai aguardar antes da Juliette, o gol no 864. Bom dia, controle, Senai 6255. 255, bom dia, senhor, identificação, desça para o nível 060, chega Mari, reduzindo 230 nós, número 3 na aproximação. Mari, desce para o 060, reduz 230, 6255. Correto. Carajá 18, desça para 4.000 pés, que é legal no 0 no meio. Desce para 4.000, no 0 no meio. Tá, 3895, quando tiver nossa autorização para Guarulhos, vocês me enviam, está pronto para a cópia. Gente, prepare da Leda Bridge, o TAN 3895, aguarde o minuto cópia. Leda Bridge. Posição 1 para pushback. 4207, aguarde, número 2 para pushback no setor. 7. O 18... 64, tem condições de ingressar via Juliette, portão 09? Número na aproximação, está inicialmente para 3.000 pés, que negar no 0, 1 no meio. 3.000 pés, 1 no 0, 1 no meio, mantendo 250, abaixo do 0. Gente, reporte na redução, a Chané 6200. Será? Autorizado via Alfa, aguarda antes da Juliette. Alfa, Juliette, 107 na zona. 1094, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, primeira direita. No ponto de espera, torre 1 no noite, decimal 62, ajuste no 0 no meio, no 094. No 0 no meio, direita, ponto de espera da 10, torre 1 no 8612. O gol no 094. 1864, ingresso Juliette, portão 09. Aguarde no través do portão 612 para continuar o táxi. O follow me da infraero. Ok, Juliette para o 9, aguardando através do 612. Boa noite, minha quadra. Bom dia, Trip 5220, Dave, descida. Trip 5220, acione identificação, desça para o nível 070. Gente, identificando, 070, perfil marido. O Trip 5220, estamos em operação para o sequenciamento, esquerda para o 065. Limite nessa proa, radial 280 de Salvador. Esquerda 065, limite a 280 de Salvador. 5220. Salvador, bom dia, 1962, transformação 2. 1162, acendo identificação, desça para o nível 080, reduzindo a 230. Nível 080, 230, com a radial 1062. Controle Salvador, na volta aqui, marca 1510, passando para o IP. Gente, voo rotatório. Rotatório, passará na rotatória, mas é bem aqui, Mike. Oceanais 6200, desça para 2000 pés. 2000 pés, 6200. Já 3895. 3895, autorizado Salvador Guarulhos, via Pesolu 1-0 após SMAP, após DCT Wake, o restante conforme rota. Nível 340, saída da Euleda após Leda Voa Bridge, decolada 1-0, curvando à direita. Código 5126, controle em 1208. Autorizado Guarulhos, 340, decola pista 1-0 com curva à direita. Saída da Euleda Bridge, Pesolu 1-0, SMAP Wake. Segue conforme. 5126 no transponder, 1208, controle, é 3895. Correto, chame pronto para o pushback acionamento 3895. Para pushback acionamento, é 3895. 18 decimal 6, 90 aqui mais. Passada 2-3, correção. Carajão no 8, todos vetores para o sequenciamento, esquerda para o 230, limite localizador. Esquerda 230, limite localizador, Carajão no 8. Passada, correção. Carajão no 8, desça para 3.000 pés, QNH 10 no meio. Bolsonaro 6200, autorizado LS e X-Ray, reporte final estabilizado. Autorizado, chamada estabilizada, 6200. Ingressa via Juliette, portão 62. Via Juliette, pelo portão 62, do Gono 0, Naviona. De Salvador, bom dia, Gono 094, 1700, peça, como? Gono 094, contato radar na decolagem, suba para o nível 370. 370, Gono 094, possível voar pro adiço, aqui? Aguarde e mantenha a saída. Mantenha a saída. 35220, confirme velocidade. 240, senhor. Gente, reduza 220, número 4 na aproximação. Reduzindo 220. 86, 420, tá aqui. Né, 6255, desça para o nível 050. 050, 6255. Trip 5220, desça para o nível 060. 060, 5220. Gol 1162, desça para o nível 070. 070, 1962. Gol 1094, autorizada a proa de Abuco, restrito nível 350. Abuco 350, gol 1794. 1094. Carajão no 8, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, Carajão no 8. Oceanair 6255, reduza 220. 220, 220. Desça 6200. Oceanair 6200, torre 186. 186, até daqui a pouco. Salve Salvador, Trip 5595 no pátio 3, pronto para o pushback acionamento. 5595, aguarde um minuto para continuar aí, para o pushback. Guarde um minuto. Gente, aguarda. Para 4.000 pés, que negão no zero no meio. 4.000, 9.0, 6. Correção, Carajal no 8, desça para 2.000 pés e complete a esquerda para 200. Esquerda 200, desce para 2.000, Carajal no 8. 5595, o solo voltando? 5595. O senhor apresentou DLA do plano das 13h31? 9625. 5220, complete a esquerda para 050. Esquerda 050. Carajal no 8, está revisando algum terreno para descer até 1.700 pés? Afirmo. Sim, com referências com terreno atualizado, até 1.700 pés. 1.700 pés, Carajal no 8. Canal 6255 para o localizador, direita para o 060, reporte estabilizado. Direita 060, reporte estabilizado, 6255. Carajal no 8 para o localizador, esquerda 130. O trip 5220 desce para 3.000 pés. 3.000 pés, 5220. Trip 5220 para o localizador, direita para o 060. Direita 060 para o localizador, 5220. Ué, autorizado de 72.000 pés, apenas aguardando autorização para localizador. Isso foi por 5.10.0? Afirmativo, autorizado em sapo interceptar o localizador, apenas aguardando a autorização do procedimento, o TRIP 5.2.2.0. Sim, senhora, então 2.000, livre interceptar, aguardando autorização. Oxaner 6255, autorizado LSXR, reporte estabilizado. Nível LSXV, reportará estável, pode continuar baixando para 2.000, cara? Afirmativo, já autorizado. Gente, 2.000. Passada 2318, complete aproximação, chame 2.8.6. Corrigindo, Carajão no 8, 2.8.6. 08, controle. Correto, chama pronto, confirmando o portão. 05. 4207, contato radar na decolagem, saída da Elso para o 340. É o 340, 4207. Trip 5220, reduzindo 180, nós vai seguir a aeronave da Oceaner, 5.4 milhas à sua frente. 7180, pode encaixar 6 milhas da Oceaner. Ok. Carajal no 8 na escuta. 1162, reduzindo 2100, nós, desça para 3.000 pés, que é negão no 0 no meio. 1.0 no meio, 3.000 com 209, 1.9 no 62. Estabilizado final, Xané 6255, 2 de julho a 20. Xané 6255, complete aproximação, 2.18.6. 2.68, obrigado. Gol no 094, chame centro Recife, 2545, alternando 3450. Poderia confirmar no sequência? 12545, alterna 13450. 2545, 3450, bom, 094, obrigado. O azul 4207 é autorizado para o de Leda. É presente Leda 4207. 9250, completa aproximação, 2186. O trip 5220, autorizado LOS X-Way, reporte estabilizado. Centro. Controle Salvador, bom dia, Azul 4082, informação Kilo. Azul 4082, acione identificação, desça para o nível 050, chegada Mari. 050 na Mari. Pushback em coordenação com a equipe de solo infraero. Chama para o táxi 3895. Pushback na mente, chama táxi 3895. 00 vai aguardar antes da Juliette. A aeronave vai puxar no portão 3, seu portão 04 será bloqueado. Já 3895 o solo? Já 3895. Fazer essa equipe de solo, aguarda o estacionamento do Airbus da Avianca à sua esquerda no 04 após inicia. Vai aguardar a Avianca no 04 após inicia, tá? 3895. Oxenê 6200, ingresso Juliette 04, portão. Realizado 04, 3905. Não, não, não, não. Salvador 3595. Prossiga 5595. Alguma posição plano claro? Estamos checando aqui com a sala IS com o centro para averiguar a possibilidade de reautorizá-lo aí para a rota do SEC. Nós não temos aqui a sua DLA de 14 e 14, o senhor informou. Na sala IS não tem e o centro também não. Aí nós vamos checar aqui. Gente, inicialmente prossiga via litoral aguardando coordenação com a torre para cruzamento, Bravo Serra Serra. Cruzando no 70, 4207 da 4207, chame Centro Recife, 12510, Fernando 13325. 3325 a secundária, 2510 a primária. Obrigado, senhora. Boa semana, 4207. Bom dia, vovô. Obrigado. Azul 4082, desça para 2010, Senegal 1016. 2010, 1016. Solo Chané 62, 5 quebrou. 1962, complete aproximação com 8186. 8486, obrigado. 5 quebrou. 6255, bom dia. Taxi na Alfa e chamamento da Juliette. Reportaremos antes de Juliette. 6255. Salvador, Gol Nono 62. Confirme? É o Gol Nono 62. O Nono 62, autorizado, chama a torre, agora 7186. Opa, desculpa. Da 3895149 a bordo, autonomia de 350, alterna Galeão. Calibre o táxi à direita, no ponto de espera chame a torre 1895, o altímetro é 1016. Corrigindo a torre 186, ok? Boa tarde. 1186 no ponto de espera. 3895, boa tarde. Puxa 6255, vai ingressar via Juliette para o portão 01. Certo, calibre ingresso pela Juliette para o primeiro, o Chané 6255. 5595, solo voltando? 5595, não sei. Sabe em que localidade sua companhia fez o plano para Porto Seguro? Campinas. Sente. Autorizado o táxi via Alfa, reporta na Juliette, o trip 5220. São Salvador, bom dia, o trip 5220. 5220, táxi autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette, 5220. 5220 vai ingressar Juliette, ingressar via pátio 1 para o pátio 3. Sua posição é a 04, atenta ao sinalizador da infra-aero. 5220 ingressa via Juliette para o pátio 3, posição 04, atenta ao sinalizador. Gol 1556, pronto, cópia. Copia, gol 1556. 1556, autorizado Salvador Galeão, via Pesolo 10 após Esmata, após Lúvito, após Barbacena, restante conforme rota. O nível é o 360, saída da Euleda, após Leda Bridge, decola da pista 10, curva da direita, código 5131 e o controle 1208. Só confirma a rota, por favor, Pesolo 10, Esmata, Bridge, confirme. Rampers 1-0 após ESMAP, após DCT, posição Lúvito, Lima Uniforme, Victor Tango Oscar, após DCT Barbacena, restante conforme rota. Autorizado 360 da Leão, Pesolu 1-0, ESMAP, Lúvito, Barbacena, decola da 1-0, primeira curva direita, Dael, Leda Bridge, o transponder 5131, gol 1556. Correto, chame pronto, portão 02. Reportará. Solo Salvador, TAM 3191, portão 05, pushback acionamento. TAM 3191, aguarde um minuto para iniciar o pushback. Aguardo, TAM 3191. Solo, o Gol 1962, livre o piso. 1162, está autorizado o táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, está reportante da Juliette, 1162. 3191, livre pushback e acionamento. Chama para o táxi, 3191-5. Chama para o táxi, Confirmando, é o 1556? Afirmativo, 1556. Ciente, aguarde. Aguarde para iniciar o pushback. 1556. Aguarde. Bravo Serra Serra para cruzamento do campo, chame torre agora, 1186. 1186, Serra. Após a aeronave liberar o ingresso via Juliette, está autorizado até através do portão 612. Após, follow-me da Infraero até o portão 10. Observa até através do 612, após follow-me Infraero, o nono 612. Tá, 3895. Tá, 3895, cruzando 2000 pés, autorizado direto no Leda. Leda, 3895, obrigado. Pronto para cota? Pronto para cota. 5595 autorizado Salvador Porto Seguro, via Golf 677, após posição Raira, Romeu Alfa, Índia Romeu Alfa, pós direto, nível 140. Decola da pista no zero, decola da pista no zero, comando à direita, perfil da saída Coral, aciona o código 0260 e o controle 1201. Sim, Porto Seguro autorizado, Golf 677, após Raira, DCT. Nível 140, decolando da posição 10, curva direita, saída Coral. 0260, transponder, trip, e o controle 1208, trip, 5595, próprio pushback. Correto, aguarde um minuto, 5595. 62, aguarda no través do 612, o follow-me da Infraero, até o portão 10. Positivo, já estamos indo com o follow-me da Infraero para o portão 10, o nome é 1962. 595, autorizado o acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo Infraero. Chame para o táxi, botão, posição 0443. Okay. Autorizado o pushback em acionamento, chamará para o táxi, tipo 5595. Força Aérea 2704, acione identificação. Força Aérea 2704, contato radar estabelecido, 58 milhas sudoeste do Zé de Salvador. Prossiga em cruzamento à área terminal, pelo 090 no Então, 3191 para o táxi. 114 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, alternando Campinas. Confirmando, 114 Campinas, 3 horas e 45, 3191? Afirmo, 3191. Ciente, livre até o ponto superior da pista no zero, segunda direita, o ajuste no zero, 16, torre 18, decimal 62. Primeira direita, estimativa para o 1556? 1556, após a passagem do Airbus da TAM, a sua retaguarda inicia o pushback. Airbus 321 da TAM. Você é obrigado. Salvador, bom dia, o Azul 4082, livrou o Nantel. 4082, táxi autorizado via Alfa, reporta essa Juliette. Alfa, onde é Juliette? Solo, Salvador, 35595, pronto para o táxi. Tem 4 horas com o POD de 33, alterna Salvador. Confirme somente a autonomia, o 5595? 4 horas. 595 autorizado táxi até a entrada do pátio principal. Até a entrada do pátio principal, 5595, vai seguir um Boeing 737-800 da Gol, que está iniciando o pushback. Sim, táxi até a entrada do pátio, está observando a aeronave da Gol. 5595. Gente. Apenas deixe o eixo de entrada do pátio 1 no livre. Deixe a taxa Juliette livre. Sente. Reporte mudança de setor, o Bravo Serra Sierra. Vai remudar, vai reportar para mudança, o Sierra. Força Aérea 2704, autorizada a proa de Conde. 082, vai ingressar via pátio para o portão 81. Afirmativo, portão 84082. 841-403. Firme para o sol. Com 3895, chame centro Recife 125-10, alterna 133, decimal 25. Recife 251, alterna 3325, tá? 3895, obrigado. Bom dia. Bom dia. Para o táxi, o Gol 1556, 3h35, alterna Campinas, POB 123. 123, é o POB 1556? Afirmo. Autorizado o táxi à direita até o posto de espera da 0, 20 Alfa, no ponto de espera de Torre 1 na noite, decimal 62, ajuste 1016, 1016. Livre táxi até o ponto de espera, lá 186, Gol 1556, 1016, obrigado. Salvador, muito boa tarde, Gol 790. 35595, segue a aeronave da Gol até o ponto de espera da Pistuna 0, via Indy Alpha no ponto de espera Torre 1 na noite, decimal 612. O ajuste 1016, 1096, 5595. Sim, segue o Gol, ponto de espera Torre 1286. Pronto. Controle Salvador, bom dia, TAM 3191, está cruzando 2000 na ADAEL. TAM 3191, contato radar na decolagem, vou para o nível 340, saída da ADAEL. ADAEL 340, TAM 3191.